rosas de oração. Onde estão? Onde estão? Mulher de Deus, cheia de poder. Cadê você? Cadê você? A Bíblia relata muitas histórias de mulheres de oração. Rainha Esther ganha destaque, pois vivia em comunhão, vendo o seu povo sendo perseguido e de morte ameaçado. Decretou logo o jejum e na oração viram resultado. Mulheres virtuosas de oração, onde estão? Onde estão? Mulher de Deus, cheia de poder. Cadê você? Cadê você? Mulheres virtuosas de oração. Onde estão? Onde estão? Mulher de Deus, cheia de poder. Cadê você? Cadê você? Débora, mulher profetisa, cheia de graça e de poder. Em Israel decretou a vitória, pois com Deus é vencer ou vencer. Assim como Débora vamos fazer, a vitória vamos decretar. Mulher virtuosa de oração, o diabo contigo não pode brincar. Mulheres virtuosas de oração, onde estão? Onde estão? Mulher de Deus cheia de poder. Cadê você? Cadê você? Mulheres virtuosas de oração, onde estão? Onde estão? Mulher de Deus, cheia de poder. Cadê você? Cadê você? Humildade e sabedoria são virtudes de mulher de Deus. Abigail as possuía e sua família protegeu, apaziguando a situação. Trazendo paz, ela venceu. Com este exemplo vamos seguindo, adquirindo o melhor de Deus. Mulheres virtuosas de oração, onde estão? Onde estão? Mulher de Deus cheia de poder. Cadê você? Cadê você? Mulheres virtuosas de oração, onde estão? Onde estão? Mulher de Deus cheia de poder. Cadê você? Cadê você?